Lamentações, Jeremias, Ezequiel, antes Daniel. Surikiran. Ok, ligado aí? Vamos lá. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que ocorriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. E mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. E então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. E toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, aonde chegar estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Tem uma versão que diz: e haverá vida por onde quer que este rio passe. Amém? Nós sempre dizemos que quando você lê o Velho Testamento na ótica religiosa, além da dificuldade da compreensão, tem muita heresia, muita doutrina falsa que sai do Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, ele aponta para quem? Ele aponta para Jesus. Então, quando você lê o Velho Testamento na ótica de Jesus, você consegue compreender, você consegue entender por que que o Velho Testamento foi escrito. Então, o Velho Testamento, ele é sombra, ele aponta para Jesus. Então, quando você lê nesta ótica, não tem como você não enxergar Jesus no Velho Testamento. Em João, capítulo 7, verso 38, a Bíblia fala que Jesus estava numa festa e, de repente, ele se levanta e fala: vinde a mim. E ele fala: aquele que vir a mim, ou aquele que beber de mim, ele fala, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, esse rio de água viva aqui, ele é a própria pessoa de Jesus. Ezequiel tem uma visão: as águas, elas saem do altar do templo. O altar representa o quê? Representa ali a presença de Deus, mas ele representa também a necessidade que você tem de apresentar, de se relacionar com Deus. Então, o altar fala de quebrantamento, o altar fala de comunhão, o altar fala de intimidade, o altar fala de relacionamento, o altar fala de um lugar onde Deus ministra ao nosso coração. E Ezequiel vê este rio saindo do altar. E ele fala que o anjo pega e começa a medir a quantidade de água. Então, mede a primeira quantidade de água e Ezequiel vê que aquela água, ela bate na nossa canela aqui, nos tornozelos. E depois aquele anjo mede de novo e aquela água já está chegando no joelho. Depois de uma nova medição, ele fala que aquela água já está dando aqui nos lombos, né? Depois, numa outra medição, ele fala que aquelas águas se tornaram um rio, por onde não dá mais para passar caminhando, andando. Então ele fala da necessidade de nadar, ele fala da necessidade de mergulhar, de entrar nesse rio, mas de literalmente se afogar nesse rio, mergulhando totalmente nele. E ele tem a visão daquele rio, que ele toma uma forma tão grande, tão imensa. E ele fala que aquele rio, ele deságua lá no Mar Morto. O que é o Mar Morto? O Mar Morto é um rio em Israel, chamado de mar por causa da dimensão dele e do formato dele. Mas ele é um lugar, um rio, onde o Jordão deságua. E ele não tem... toda a água que cai do Jordão para nele ali. Não vai mais. Há uma ideia, né? Uma certa posição, eu particularmente creio nisso, de que o Mar Morto era o lugar onde estava situado Sodoma e Gomorra. Aquelas cidades que foram destruídas por causa do nível de pecado que elas atingiram. E o Mar Morto, ele tem uma densidade tão grande de sal que não existe vida ali, por isso que ele chama Mar Morto. E eu já estive lá. Então você não consegue nadar lá. E inclusive se a água cai no olho, pensa num trem que arde. Porque é sal, aquilo é sal puro. Você literalmente deita na água e não afunda. Tão grande é a densidade da água. E você não vê, não existe vida naquele mar. Como também você não vê pássaros voando sobre ele. Por causa da densidade de sal ser tão grande, o nível de enxofre no ar também é elevadíssimo. Então, nem passarinho passa por cima daquele trem. O nome já diz, é um mar morto, não tem vida. Agora o texto diz que mesmo o mar morto, quando esse rio, que Ezequiel vê a visão, ele chega no mar morto, ele produz vida. Querido, o Mar Morto é um lugar morto, não tem vida, impossível ter peixe naquele lugar. Eu não me recordo agora a densidade de sal, mas a densidade é elevadíssima, é impossível ter vida naquele lugar. Mas a palavra fala que quando aquele rio ele deságua no Mar Morto, ele produz vida. O que, que isso representa? Que onde Jesus entrar, onde Jesus chegar, a vida ela é gerada, a vida é produzida, a transformação, a mudança. E Ezequiel tem uma nova visão quando ele fala, quando ele olha para as margens do rio, ele vê aquelas margens do rio totalmente formada por árvores. Gerou vida naquele lugar, aquelas águas geraram vida. E ele fala de árvores nas duas margens. E ele fala também de uma grande abundância de peixes e de seres vivos naquele lugar. E interessante o encerramento. Isto, quando ele fala lá no verso 9, que toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, onde chegar estas águas tornarão saudáveis as do mar, fala do Mar Morto, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá vida onde esse rio chegar. Este rio ele vai produzir vida. Agora, amados, quando Jesus fala em João 7,38, quer ver? Joga no telão para mim João 7,38, para a gente ver esse texto aí. 37,38. João 7,38. Acho que eles não escutaram quando eu falei a primeira vez. Não tem? Ei, Geraldo, hein? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Volta o 37 aí, Geraldo. Geraldo. Gente, é melhor ter aberto aqui, hein? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele fala do seu interior, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva. Então, querido, esse rio de água viva que Ezequiel vê aqui é Jesus, é a própria pessoa de Jesus. Mas entenda que para este rio frutificar, você vê Ezequiel frisando algumas situações, que a água ela chega primeiro no tornozelo, na nossa canela, depois essa água ela chega na canela, depois essa água ela chega no lombo, chega um ponto que a água ela encobre completamente, não tem como mais passar simplesmente pelo rio, a não ser mergulhar nele. Então o que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa noite? Da necessidade que nós temos de mergulhar cada vez mais nele, de mergulhar cada vez mais nesse rio, de não apenas nos contentarmos, ficarmos ali na periferia daquilo que Deus está fazendo. Será que é bom nós sentirmos um pouco da presença de Deus? Se você entrar nesse rio, você está com água pelas canelas, é bom? Com certeza é bom, um rio de água viva. Mas você percebe que o anjo ele vai, de certa forma, falando com Daniel, e Daniel vai, Ezequiel vai vendo uma visão um pouco mais profunda, porque ele fala de entrar até o tornozelo, de entrar até os joelhos, de entrar até os lombos, e de chega um ponto que não dá simplesmente mais para ficar andando ou passeando pela água. A única possibilidade de você usufruir naquele rio é mergulhando nele. E a necessidade de mergulhar é tanta que Ezequiel enxerga que nas margens, aquele rio está produzindo vida. Ana Paula Valadão até fez uma música com esse texto aqui, né? Por onde este rio passar, tudo vai transformar. Assim mesmo. Então, antigo, sabe, nem lembro mais. Mas mais ou menos assim. Por onde esse rio passar, tudo vai transformar. Agora, querido, quando você decide mergulhar e não ficar apenas em um nível pequeno, um nível inferior, quando você decide mergulhar neste rio, você decide mergulhar porque você sabe que esse rio é um rio que produz vida, é rio de água viva. E o texto nos diz, querido, que esse rio, aonde ele chega, ele produz vida. E quando o texto ele fala aqui do mar morto, ele simboliza um lugar que não tem vida. Totalmente morto, totalmente apagado. Mas quando Jesus, querido, chega, e quando nós decidimos mergulhar neste rio em intensidade, tudo que está morto dentro de mim e de você precisa viver. Tem alguma coisa que está morta em você? Qual que é o grande segredo? Mergulha. Tem alguma coisa que precisa ser produzida vida dentro de você? Qual que é o segredo? Mergulha. Tem alguma coisa que precisa ser gerado de novo em você? Qual que é o segredo? Mergulha. Qual que é o segredo? Entrar e mergulhar cada vez mais. Porque quando Ezequiel ele fala de tornozelo, ele fala de joelho, ele fala de lombo, ele vai subindo a proporção, porque ele está frisando aqui a necessidade que nós temos de mergulhar neste rio. E a única possibilidade de alcançar a vida que este rio gera, ou de alcançar o usufruir da vida que este rio proporciona, é mergulhando nele. Porque por onde esse rio passar, aonde esse rio chegar, ele vai produzir vida. Então é na intensidade que você mergulhar, é na intensidade que você se entregar, é na intensidade que você decidir mergulhar desse rio que você vai usufruir de tudo aquilo que esse rio tem para você, querido. Tem muita gente na periferia do evangelho, apenas ouvindo, curtindo, achando legal, achando bonito, né? Puxa, mas que palavra legal, que culto legal, que igreja legal, puxa, que crente legal. E tudo é legal, mas as pessoas simplesmente elas não usufruem porque elas não mergulham. Não dá para ficar, querido, simplesmente olhando e curtindo e achando bonito, achando interessante. Porque a única possibilidade que nós temos de usufruir de tudo aquilo que este rio proporciona é quando nós decidimos mergulhar nele. Porque Jesus fala, quem, como diz a Escritura, aquele que vir, aquele que crer em mim, ele fala do seu interior, fluirão rios de água viva. Águas que curam, águas que limpam, águas que transformam, é águas que gera, querido, dentro de você uma nova condição. O que precisa ser curado em você? Tem alguma coisa que precisa ser curada em você? Em mim tem um monte. Tem alguma coisa que precisa ser limpa em você, querido? Ih, em mim tem bastante. A única forma, a única maneira de nós, queridos, usufruirmos da intensidade do poder deste rio é mergulhando nele. E à medida que nós mergulhamos, querido, nós recebemos. Porque à medida que nós mergulhamos, nós somos envolvidos nesta água, nós somos limpos nesta água, nós somos transformados por essa água, nós somos envolvidos pelo poder de cura desta água. O projeto de Deus sobre a nossa vida, querido. É que nós sejamos completamente sarados no corpo, na alma e no espírito. E quando você decide viver na intensidade que a palavra de Deus diz que você precisa viver, só tem uma maneira. Tibum. É mergulhar mesmo. É não se contentar de ficar simplesmente ali no joelho. Quem já levou criança em praia? Qual que é a orientação? Até o joelho. Eu lembro que a pastora Val falava pro Vipatame, né? Era até o umbigo, né? Como é que era que falava no umbigo, Ben? Era umbigo, perigo? Água no joelho? É, água no joelho. Joelho era o limite. Por quê? Porque a criança está ali, com risco de correr, você está de olho, você está ali, literalmente. Então, passou do joelho, você já corre, já pega e já tira da água. Então, é muito legal ver a criança brincando ali, na beira da praia, se debatendo com água no joelho, e ela se delicia. Mas, querido, quem entende um pouco mais e sabe o quanto é gostoso ir até o fundão, não é não? Então, logo tem que saber nadar um pouquinho. Mas não é gostoso ir, pelo menos, até onde cobre? No mar, quem já foi? Sabe nadar um pouquinho, né? É gostoso ou não é? É incomparavelmente melhor do que ficar ali se debatendo na beira da areia, né? Um pouquinho de água ali, gostosinha, a brincadeira está muito joia. Então é mais ou menos assim conosco. Deus quer nos tirar daquele nível de criança, de você ficar simplesmente se debatendo na beira da praia, ali junto com a terra, brincando ali, fazendo buraquinho na água, fazendo castelinho. Pode ser muito bom, muito mais gostoso, mas o projeto de Deus na nossa vida é que nós vamos fundo, mergulhemos e usufruímos daquilo que Ele tem para nos dar. E Ezequiel fala exatamente isso, porque quando ele fala do poder de cura deste rio, esse poder de cura, ele começa a acontecer à medida que as águas tomam conta. À medida que as águas tomam conta e ele se torna um rio, ele fala das árvores que começam a crescer em volta da margem. Ele fala das águas desaguando no mar morto e produzindo vida, trazendo enxames à existência. Então, o grande segredo da cura, o grande segredo, querido, da limpeza, da mudança no nosso interior é à medida que nós mergulhamos. Não dá para brincar de ser crente, querido. Não dá para ficar brincando. Pode ser muito legal brincar. Mas enquanto você brinca, você não usufrui daquilo que Deus tem para você. Quer ver? Abra lá em 2 Crônicas 7,14. A necessidade que nós temos de mergulhar. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Não dá mais, querido, para ficar com água nos tornozelos. Não dá mais para ficar com água simplesmente nos joelhos. Estar com água nos lombos pode ser até bom. Mas o objetivo de Deus é que nós mergulhemos, que nós nademos. Que nós acompanhemos o fluir do rio. Porque o fluir do rio gera águas que saram, águas que curam, águas que produzem vida. Então não dá mais para viver na periferia do evangelho, não dá mais para ficar brincando de crente. Deus quer fazer algo tremendo, algo precioso na nossa vida, mas Deus só vai fazer à medida que nós aprendemos a mergulhar. É fácil mergulhar? Não é, querido. É fácil mergulhar na oração? Não é. É fácil mergulhar no jejum? Não é. É fácil se entregar à leitura constante da palavra? Não é. Quem dizer que é, está falando lorota, porque é difícil. A nossa carne luta contra tudo isso. Nós temos os nossos afazeres, os nossos compromissos, tudo luta contra nós para não nos envolvermos, para não nos mergulharmos numa intensidade que nós precisamos. Mas quando nós entendemos que é uma questão de vida para nós, uma questão de vida ou morte, é uma questão de necessidade, porque a nossa vida, o nosso crescimento, a nossa maturidade, a nossa saúde espiritual, ela depende de quanto nós mergulhamos em Deus e de quanto nós mergulhamos na palavra. Olha o que diz aqui Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler de novo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, fala comigo, se humilhar, orar, se converter, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, saúde na nossa vida. E quando eu falo de saúde, não estou falando simplesmente de cura física, mas saúde em todos os aspectos. Elas só vão ocorrer, elas só vão acontecer à medida que nós nos deixamos ser levados pelas águas desse rio. Aquele que crê em mim, do seu interior, como diz as escrituras, fluirão rios de água viva. São essas águas que saram, águas que mudam, águas que transformam, águas que limpam, águas que geram vida, águas que geram uma condição onde nós vamos funcionar no reino de Deus, onde nós vamos funcionar na nossa vida. Querido, é simplesmente mais do que necessário você aprender a mergulhar nisso. A mergulhar na palavra. Quando você decide entrar num tempo de jejum e começa a jejuar, é fácil, gente. É fácil. Não é não. E quando nós falamos de jejuar, nós estamos falando de abrir mão de determinadas coisas para dar uma calada na nossa carne e Deus possa, nesse tempo, ministrar no nosso coração. Agora, a nossa carne ela é tão boa para inventar tanta coisa, né? Ou para fugir de responsabilidades. Por que eu digo fugir de responsabilidades? Porque a única maneira que nós temos de mergulhar é quando nós decidimos matar a nossa carne. Aí Deus começa a falar com você para você entrar no período de jejum, a tua carne já começa a te dar algumas propostas, né? Ah, jejua Coca-Cola. Já viu essa? Aí o cara jejua Coca-Cola e toma 3 litros de Guaraná. Fala, teu irmão, você pode jejuar Coca-Cola? Fala pra ele, você pode jejuar Coca-Cola? Fala, mas junto com a Coca-Cola, jejua o bife, o McDonald's, né? O macarrão, o frango assado. Só que a nossa carne ela é muito boa de inventar coisas, de inventar subterfúgios, de arrumar alguma, de alguma forma, de alguma maneira. Aí nós espiritualizamos a coisa, nós estamos jejuando, mas estamos lá, jejuei um ano tomando Coca-Cola. Tá? Ficou um ano sem tomar Coca-Cola e ficou um ano tomando duas vezes mais Guaraná do que tomava. Isso não é jejum, querido. Isso é enganar a carne. Isso é fazer a carne enganar, né? Tentar enganar Deus. Só que Deus não enganamos, nós nos enganamos a nós mesmos. Mas quando você decide jejuar, você decide abrir mão de determinadas coisas que te dão prazer. Você decide abrir mão de determinadas coisas que são essenciais para você. E o objetivo do jejum, quando Deus estabelece para você, não é para que você passe fome, mas é que para você separe um tempo de exclusividade para Ele. Por isso que a guerra é violenta. Eu lembro, alguns dias eu tentei tirar o jejum o dia inteiro. Gente, pensa numa guerra. Porque Deus tem falado comigo para me jejuar. Então você tira algumas coisinhas, mas esses dias Deus pediu para me jejuar o dia inteiro. Mas pensa numa guerra que foi. Eu nunca senti tanta fome na minha vida. Eu nunca senti tanta dor de cabeça na minha vida. Eu nunca senti tanta vontade de comer na minha vida. Eu nunca senti tanto cheiro gostoso na minha vida. Parece que todos os vizinhos aquele dia resolveram cozinhar e fazer carne assada. Fazer churrasco, todo mundo decidiu fazer café toda hora. Parece que o teu olfato fica extremamente sensível, né? Você sente o cheiro de longe. Porque não é fácil, é guerra, gente, é guerra. E quando você decide calar a tua carne, você decide abrir mão de um tempo da tua carne, de um tempo de prazer para a tua carne, para deixar Deus ministrar no teu coração. E se você não tem feito isso, começa a fazer. E esse tempo você se entrega à palavra, se entrega à oração, e você vai ver o quanto Deus vai fazer na tua vida. Que do jejum ele pode te livrar de tanta coisa, o jejum ele pode te sarar de tanta coisa, porque o jejum está ligado ao rio de água viva, das águas que limpam, das águas que curam e das águas que transformam. Nós trabalhamos um tempo com um jovem dependente de droga e ele não conseguia vencer a droga. Mas não conseguia vencer de nada. Eu falei, você vai fazer o seguinte, querido. Você vai entrar num período de jejum agora, a única maneira. Vai lá, o que você come? Ele me deu a relação. Então, ó, você vai tirar isso, você vai tirar isso, tirei quase tudo, né? Você vai tirar isso, isso, isso, você vai jejuar 3 meses. O que aconteceu? Foi liberto. Quis, já vai para 3 anos, ele nunca mais colocou droga na boca. Porque quando você entra nesse processo de cura, nesse processo de limpeza, as coisas acontecem. Mas eu mergulhar no rio fala de comprometimento com a palavra, de comprometimento com a verdade, de comprometimento com a oração. O texto que nós lemos diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então quem fala isso é o próprio Deus. Então, mas isso conota dentro de mim uma condição, uma posição de responsabilidade. Porque o rio de água viva é de água viva, não vai mudar. As margens dele sempre vão ser frutíferas. Onde ele passar vai produzir vida. Mas querido, cabe a mim mergulhar. Cabe a mim mergulhar e usufruir de tudo aquilo que esse rio tem para oferecer. Então não tira o peso da minha responsabilidade, do meu comprometimento. E o grande problema da igreja hoje, eu estou contextualizando de uma forma geral, é que a igreja não quer se comprometer. Ela prefere participar de campanhas, porque a responsabilidade passa para quem está fazendo a campanha, né? E para Deus, né? Deus tem que fazer, eu vou fazer 40 dias de campanha, Deus tem que fazer, ponto final. E se Deus não faz, o problema é de Deus, porque eu fiz a minha parte, eu fui lá os 40 dias. É assim ou não é? Aí faz aqueles votos, né, místicos, né, fazendo aquelas trocas com Deus. E quando, querido, a condição no reino de Deus é só uma. Mergulhar. A única forma de você ser curado é mergulhando. A única forma de você usufruir da intensidade desse rio é mergulhando. A única forma do mar morto que existe dentro de cada um de nós, ser gerado vida dentro dele é mergulhando. Aquelas águas só alcançaram o mar morto, querido, quando eles se tornaram rio, quando eles se tornaram grandes águas, quando elas se tornaram grandes águas em abundância. Todos nós temos um mar morto dentro de cada um de nós. E a única forma dessas águas desaguarem dentro de nós é quando nós decidimos mergulhar na abundância das águas. Sair da periferia, sair do ambiente comum, sair das águas do tornozelo, sair das águas do joelho, sair daquele ambiente que pode ser até bom. Mas ele não produz muita coisa na nossa vida. Quem está entendendo? Tem muita gente vivendo evangelho. É bom, glória a Deus. Aceitou Jesus, maravilha. Não perde culto, glória a Deus. É dizimista, glória a Deus. Mas não está usufruindo daquilo que Deus tem para dar, querido. Não usufrui da intensidade que Deus tem para nos oferecer. Que nós ficamos ali que nem criança na beira da praia, brincando com areia, jogando areia para cima, jogando água para cima, rindo, né? Papai e mamãe lá achando lindo também. Enquanto tem um marzão, né? Tem um marzão enorme lá atrás, nos convidando para dar uma mergulhada e usufruir de toda a intensidade que o mar tem para nos oferecer. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, como diz a Escritura. É na intensidade que eu vou, é na intensidade que eu mergulho, é na intensidade que eu me entrego, querido. É na intensidade que eu me dou. Não dá para ficar brincando de crente, não dá para ficando usufruir somente aquilo que o evangelho tem de bom para me dar. Tudo isso pode ser muito bom, mas esse nunca vai ser o projeto de Deus para você. Vai ver que o anjo não para de medir, está ali no tornozelo, talvez dizer que ela ficou muito contente, muito feliz, opa, legal, olha, água no tornozelo. Mas ele percebe que a coisa vai aumentando, vai assustando, né? Tem muito crente que se assusta com aquilo que Deus tem para fazer. Você imagina um corguinho, né? Quem já viu nascente de rio? O olho, né? Interessante, né? Vai borbulhando, né? Ele vai crescendo, se torna um corguinho. O Tietê, quem nunca viu, vai aqui em Salesópolis. É um olhinho d'água. Começa um corguinho que deve dar um palmo ali, ó. Aí ele vai aumentando. Quando ele chega em Remédios ali, já está um rio largo, né? Vai, se torna esse esgoto a céu aberto aqui enorme. E vai desaguar lá no Pacífico. Ele entra no Mato Grosso e deságua lá no Pacífico. Ele cruza toda a América praticamente. Ele deságua nos rios lá do Mato Grosso para depois ir para o Pacífico. E ele começa a ficar limpo lá, depois Barra Bonita já está totalmente limpo. E é um rio enorme, onde se navega, onde se pesca. As cidades vizinhas ali, elas dependem até da pesca do Tietê. Eu já tive o privilégio de ir lá. Pensa num rio grande, limpo e bonito. Já teve lá, Edson? É show de bola ou não é? Nem parece esse corguinho que nós temos aqui, cheio de esgoto, né? Impressionante. Então assim, então Ezequiel estava ali vendo aquele... se deliciando, mas de repente aquelas águas, elas tomam volume. Começa a assustar, gente. Quando as águas criam volume, elas começam a assustar, porque começa a falar de responsabilidade. Porque para você entrar em águas turbulentas, você precisa de determinado preparo. Mesmo quem nada vai entrar em determinado rio aí, precisa de alguns preparos. Essa semana morreu um empresário, né? Nas águas lá da USP, porque estava treinando surf, aquele... Não era surf, não. Essa moda nova que tem aí. Ele caiu e simplesmente morreu afogado. Então as águas vão criando volume, vai assustando. Mas só que Ezequiel começa a ver que aquele volume de águas começa a produzir vida por onde passa. Entra num mar morto, um lugar totalmente morto, que não tem vida nenhuma, até peixe volta a produzir de novo. Aí fala que esse rio, aonde ele vai indo, ele vai produzindo vida. É grande, assusta, mas nós precisamos mergulhar nele, porque toda a intensidade de cura e de projeto de Deus na nossa vida está dentro dele. E mergulhar nele, querido, fala de responsabilidade, fala de comprometimento, fala de nós sairmos de um ambiente comum, de um ambiente sem compromisso, e de começarmos a nos envolver no reino de Deus com tudo aquilo que o reino de Deus nos exige. As pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno. Existem algumas dezenas de nações que o evangelho é totalmente fechado ainda, né? Milhões de pessoas não ouviram o evangelho. De quem que é a responsabilidade? Cutuca o teu irmão e fala, minha e tua. São essas águas, querido, que nós vamos mergulhar nela. E no mover de cura desse rio, nós somos instrumentos para curar as nações e curar todas as pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Amém? Então fala para o teu irmão, mergulhe. Fala para o teu irmão, mergulhe. No tornozelo pode estar bom, no joelho pode estar bom, no lombo assusta um pouco, mas é muito mais que isso. Vai chegar num ponto que não dá pé. Então fala para o teu irmão, aprenda a nadar. Quem está entendendo? Fala para o teu irmão, aprenda a nadar. Porque não dá para ficar brincando na areia deste rio. Este rio só funciona, as águas desse rio só funcionam quando nós mergulhamos nele. Aprenda a nadar, querido. Vamos traduzir? Jejue, ore. Ore línguas, medite na palavra, confesse a palavra, adore, passe tempo com Deus, passe tempo com a palavra, leia a palavra o mais que você puder, mergulhe profundamente, que é a única forma que você tem de você tirar esse mar morto que tem dentro de você, dele ser curado, dele ser produzido vida, dele ser gerado vida, somente através de um mergulho profundo.